como quer. O eu personagem pro do ego, afirmando a decência, corta a vaidade. Dali tirar o da reta, importa mais que a verdade. Obcecado, reflito, cercado pelo pecado e conflito. Imperfeição pesando, busco o voo. Enquanto subo ciente das turbulências e evito. Filtro se é câncer ou cura as influências que permito. Insisto, mesmo quando não passo nas provas, me equivale a sentir a eternidade. É um passo da cova, mas o filho olha o pardal, passarinho alerta pra rota carnal, calminha aperta. Nesse trecho eu vi as armadilhas, cambo antes, enuncia ser mais um entre as ilhas ambulantes. Eis-me aqui, pai, me beija, me aceite. Se for pra viver de resto, que seja de azeite. Tormento vida. Não atire, apenas mire pra ali. Evoluir, acender, ou regredir e cair. Tormento vida. Apenas mire pra ir, evoluir, acender, ou regredir e cair. A caminho da origem, o mandamento e se querer morder o próprio rabo é o esquecimento de si. Peregrino ou estranho no ninho, toca e casa, centelha e donos. Anula a tentativa de ver a centelha que somos. Esses vícios são precipícios entre inferno e céu. Trava o veículo do espírito que te enxerga a vidraça. É a chuva de pedras, refreatória. Eu sei quanto dói, mas viva pra ver se passa. E qualquer um que respira tá sujeito. Então vê bem onde nós faz casa pro peito. Do ventre a vida não é que o ventre limita o trato. A consciência sempre visita os fatos. Minha alma domina esse jogo chato, que é só gasolina no fogo fato. Perdão, mas sou açúcar. E eu não sou a favor do circuito que em Deus eu lucro. Então eu pedi demissão e cede permissão. Aí eu não sei ilha enquanto a inércia conserva a ilusão. Acordar, mano, é um nascimento sem certidão. Não me vieram pedras quando eu pedi pão. Gratidão. Apenas mire pra ir, evoluir, acender, ou regredir e cair. Tormento vida. Não atire, apenas mire pra ir, evoluir, acender, ou regredir e cair. Tormento vida.